Está presente, cruzando 2100, Leda, nível 320. Olympus 02, clear for takeoff, 200 degrees, 07 knots. Tango Vitor Índio Juliette, prossiga. Gente, mapa Tango Vitor Índio Juliette, mantenha-se corredores 1.500 pés após Veracruz, prossegue para Paris e ingressa corredor Interlagos. Mantenha-se na escuta do controle, o ajuste permanece 1.0.7. Salvador, boa tarde, Ocean Air 355 na posição de número 10 para posicionamento. Ocean Air 355, aguarde número 3 no setor. Aguardando a sua autorização, Ocean Air 355. Bono 13325, Força Aérea 2550. Salvador, controle do parque de Olympus 02. Olympus 02, radar contact on departure, climb flight level 260 via Arbor Departure. Arbor Departure to flight level 260, Olympus 02. Terminando o pushback no portão 09, após o táxi da mesma será autorizado. Ah, ok, muito obrigado, vai aguardando. 4198. Pro táxi, eu vou no 1097. PLB 140, 1250, Alterna Campinas. Voo 1097, táxi está autorizado via pátio 1 no Itaquitoé Índia, no ponto de espera, chame a torre 118.95, KNH 1097. Pátio 1, táxi Índia, torre 1895, KNH 1017, voo 1097, boa tarde. Azul 4198, autorizado o pushback, acionamento, chama táxi. Já autorizado, puxa, acionamento, chama táxi, sua azul 4198. Complete a sinal de transmissão de Salvador, 1895. 2895, boa tarde. Fazer o pushback simultâneo com o azul, janela 6355. Direct to left position. Direct to left position, Não, eu sei, eu só desloco as luzes, a gente puxa pra trás e tem bastante espaço aqui no pátio para as duas aeronaves puxarem, né? Se não for interferir. Sem interferência com o pushback do azul, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado no portão 10. Chama táxi. Muito obrigado, Cristiano. Campa Vista? Ainda não, mas já vai avistar. Deixa a parte Campa Vista. Vitor Índia e Juliette, mantenha-se nos corredores. Salvador, boa tarde, é bom no 097, ponto espera para isso, Tomazão. 097, mantenha o ponto de espera. Vai manter. Passa nível 140, chame agora o centro Recife, na frequência 1251, no secundário 13325. 1251, 13325, boa. Obrigado. Dá para o táxi azul 4118, 108 a bordo, 3 horas e 20, alterna o galeão. Zero, pode estabilizar. O azul 6918, desce para 2000 pés, assistindo 07, autoridade F3-0. Livre táxi, parte taxiway Índia. Quanto será a torre 18, 95, 4118? 7 pronto. Tá pronto. Pelo 097, vem mantendo no zero. Vem mantendo no zero, bom, no 097. Solo azul no 1, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, gente, obrigado e bom dia. Nome é 20, táxi alfa, reporte ao seu táxi Juliette. 097, pista livre, autorizado a decolar, 190 graus, 07 nós. Livre decolar, pista no 0, voo no 097. Salvador, boa tarde, voo no 620, de novo. Táxi autorizado, via taxiway Alfa, reporte antes da taxiway Juliette, voo 1620. Alfa, reporte antes da taxiway Juliette, voo 1620. Na M355, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via parte táxi em Índia. No ponto de espera, chame a torre 198 decimal 95, QNH 10 no 7. QM17, autorizado o táxi via parte Índia, ponto de espera torre 10895, QNH 6355, obrigado, boa tarde. Aqui na presença, nós seguindo aqui pelos corredores, o Índia Jolie. Gente, está presente para autorizar direto o Ceasa. Livre pro Ceasa, graças de ajuda. Papa Romeu Eco Tango Lima, 5 minas para a posição Coral, serviço radar encerrado, chame Léus 120, décima 1. Léus 120, solicite com o controle Léus agora na frequência 1201, Eco Tango Lima. Bono 097. Controle Salvador, boa tarde, voo no 097 na árvore elétrica. Voo no 097, contato para na decolagem, suba via saída árvore, transmissão elétrica para o nível 360. 360, árvore elétrica, voo no 097. Pode livrar para mim o dia Júlio, cara? Livre descida para um no meu pé, Vitor Índia Juliette. Senhor, graças. Olimpo Zero Two? Olimpo Zero Two, correto. All receive center frequency 126.0 is enable 128.8. Recife Center, 1250, enable 128, small 8, Olimpo 02. Espaço 1118, autorizado decolar, 210 grau, 069. Decolagem autorizada, azul 4118. Torre, muito boa tarde, Oxina 635, ponto de espera, cabeceira 10 está pronto. Cliente, mantém o ponto de espera, Oxina 6355. Mantém o ponto de espera, 6355. 1097? Liga, gol no 097. Poderíamos voar Elefa? Autorizado Elefa, gol no 097. Direto Elefa, obrigado, gol no 097. Está com campo a ver, estou indo a Júlio, cara. Doutor Índia Juliette, torre 1895. 1895, já, graças. Cordial, boa tarde, Papatango, Vitor Índia Júlio. Doutor Azul 2789, paciente da Zulu. 2789, acione identificação. Quando no ideal de descida, desça para o nível 050 via chegada Bonfi. 050 via Bonfi, o azul 2789, desce no ideal. Salvador 118.95. 118.95, azul 6919. Agora 208, azul 4198, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 6918, no LS, pista 10. Azul 6918, acusa avistando a pista 10. Camarão, azul 6918. Informação de tráfego, Papa Alfa 32, setor norte do aeródromo, final da pista 17. Afastado 4 para meia dúzia de milhas, mantendo espera com curvas pela esquerda, naquele setor norte. Gente, azul, 6919. 677, nível 050, decolando da pista 17 após a decolagem, curva esquerda na saída Conde, aciona 0274, controle 120.8. Aquilo, o cotejamento está correto, confirme para o B. Confirmando, é um volt check, né? O acionamento de táxi, torre no 8.95, quem negou no 0, no 7. Rio de Azul, executou 360, pode prosseguir na longa final da 17? Não sei se dá saída inicialmente. Ok, muito obrigado, vai mantendo, 4-1-2. Ok, executando segundo 360. Torre Salvador, 6918, visual por campo a 900 pés. Gente, autorizado pouso, 1210 graus, 07 nossa, azul 6918. Gente, de repouso, pistão 0 azul, 6918. Sou táxi a bordo 91, 3 horas e alternado Salvador. Posto na 6314, autorizado táxi até o ponto de parada pista no 0 via Pat Taxi em Índia. Ponto de espera chame a torre no 8.95, QNH no 0 no 7. Na 6314, livre táxi, via Pat, Índia, ponto de espera da 10, 10, 127, 8.95. 97, posto nível no 60, chame agora o centro Recife, na Prod Posop, frequência 1260, alternão no 288. Gente, Tosop 1260, 1288, Bono 097. Visual já com a pista, 197. Ah, firma aqui, senhor. Autorizado pouso, pista 197, 200 graus, 07 norte, Papatango Victor, Índia Juliette. Yuri, prosseguindo para a longa final, cliente de livre pouso na 197. Oxané 6355, autorizado a linha e manter. Autorizado alinhar e manter, pista 17, Oceané 6355. Confirma, cabeceira no 0? É, 1 no 0, confirmando. Autorizado alinhar e manter, pista no 0, Oceané 6355. Alinhar e manter no 0, 6355. Azul 6918, no solo azul no 9, libere à direita, solo 121, décima 1. Libere à direita, solo 21, décima 9. Solo Campinas, é, Solo Salvador, boa noite, boa tarde, Azul 6918, que jogo? Azul 6918, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, Azul 6918. Tráfego Salvador, boa tarde, está 3235, sem quiser informação Zulu, posição 3, solicita confins, está 360. 3235, prepare a saída da Eulida, motiva e aguarde a cópia. Ok, aguardando autorização, informamos que estamos completamente prontos para o pushback acionado na 3235. Sente, aguarde para o push. Ana 6355, autorizado decolar 200 graus 099. Só Salvador, boa tarde. Ana 6354, próximo ponto de espera da montada. Mantenha o ponto de espera. Mantenha hoje na 6355. Boa noite, 69, acione identificação, inicie a redução para 2409, informe que é o número 2 na aproximação, e essa via chegada bonfe para o nível 0060. Solos 24, autorizado, 180 graus, backtrack, chame liberando, Vitor, Índia, Juliette. Ótimo, Afirmativa, aguarde um minuto. Corrigindo, Dial Leader 1. Dial Leader 1. Poderia confirmar as condições do momento? Controle, 1920-8. Controle 1920, Xenia 6355, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, muito boa tarde, Xenia 6355, cruzando 2500 pés. Xenia 6355, contato radar na decolagem, desculpa, via saída da EL para o nível 360. Via da EL para o 360, poderia tomar proa de Motiva? O Xané 6355, vou inicialmente na proa de Dael. Dael inicialmente, 6355. 360, conforme rota do plano de voo, perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5533, frequência do controle Salvador, 120.8. Contra 3835, autorizado com fim, nível 360, via rota do plano de voo, decola da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda Motiva. Transponda 5533, controle Salvador, 120.8. Tá, 3835. Pronto, 3835, correto, reporte quando pronto para o táxi. Voltará até 3835. Pronto, 3145, copia. Firmo, 3145, pronto, cobre o prosseguido. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da EL, Leda, Irumi. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5564, frequência do controle Salvador, 120.8. Pronto para acionamento. Reportar para acionamento 02, não pode fazer ação no 900 para o nível final 380 para o 3184. Entendido, coordenal 380? Correto, impossível. Quem está de coordenação? Graças a Deus, 3 não. Oi, boa tarde. Xané 6314, decolou os 26, chama o controle 120.8. Controle 1208, do Xané 6314, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6314. Xané 6314, contato radar, saída Momo. Saída Momo, Xané 6314. Salvador, Salvador, 127, automato. 127, automato, prossiga. Descendo via Bonf, descendo via Bonf, após pelo autorizado, descendo até 2000, via? Está presente, desça para 2000 pés, na Bonf, azul 2789, ajuste 10017, reporte localizador livre. Gente, reportar o casador 2017, autorizado via até 2000, azul 2789. 3835, autorizado táxi para o ponto de espera, pistão no zero, via táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 07. Pegar no 07, táxi via Índia, ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, na 3823. Então 3145, confirmando nível autorizado 380. Autorizado, nível de zero, agradecido, 3145, reportar o pé de treinamento 02. Gente. Boa tarde, Paulo, eu vou 1169, autorização Guarulhos, informação Zulu. 69, boa tarde, prepara a saída da Euleda Motte, vai guarde, cópia. Da Euleda Motte, obrigado. Salvador Approach, boa tarde, Mexicano 021 Alpha Heavy, information Bravo, descending flight level 160, bom ferrado. 326. 76, bom que arrival, QNH 1017. Identic descending 4000, QNH 1017. Call finding the Mexicano 021 Alpha. Tá no Vitor Índia Juliette, para seguir. Já coloca 3-1 no controle no 208. Boa tarde, bom trabalho, 3-2-3. Um instante, cópia o Papadão Vitor Índia Juliette. Controle Salvador, boa tarde, está 3-2-3-5. Passa 1000 pés na Dael Leda. Está 3-2-3-5, contato no radar, saída da Dael, subou 360. 360, essa visão pode valer, Dan? Era direto, 3035. Obrigado. Azul 4206, via chegada a Mari, deixa para o 050. Via chegada a Mari, deixa para o 050. Voo no 869, desça para 2000 pés, na chegada a Bom. Ajuste no 017, reporte localizador, livre elétrico. Ok, 2000 pés. Com a via bom, poderia pôr a dona da presente no 869? Autorizado, dona, reporte no lote 1869. Dona, 2000 pés, reportará no lote 1869. Xenem 355, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, alterna 13325, Xenem 6355, boa noite, boa tarde. Estabilidade localizadora azul 2789. 2789, livre leste, chame torre 1895. 1895, azul 2789. Perfil da Euleda Motiva, 5562208, 1169. 1169, correto, portão 7, chame tantos de estacionamento. Chamada pronta, gol 1169. Salvador, boa tarde, azul 2789, estabilizado LS e X-ray pista 1-0. 2789, continue a aproximação, reporte quando visual com a pista 1-0. Ciente, 2789. Para o Papadão, Vitor Índia Juliette Amade, cópia, checando condições do aeródromo de Tator. Não me escuta, por gentileza. Pista 2789. Tudo pista na zero, vento 180 graus, com 619. Avistou a quanto? 850 pés. Gente. Abatão Vitorino Juliette, não escuta? Papadão Vitorinho da Juliette, informações do aeródromo, confirmando com a Torre Salvador, 1.000 pés de teto e 7.000 de visibilidade. Pés 3676, Lodge Pabal, aqui para chegada a Mari, deixa para o nível 060. 060, Pabal, chegada a Mari, 3676. Me solicitando visual especial. Gente, aguarde coordenação, Vitor Índia Juliette. Está apresado, boa noite, menor. 69, livre leste, chame torre 11895. Torre Salvador, boa tarde, eu vou... Boa noite, 69, muito boa tarde. Continua a aproximação. Reporte quando visual com o campo. A gente está com... A última aeronave avistou 850 pés. A gente está com o teto bem baixo aí. É, aguardando a pista livre. O altímetro marca 1017 e o vento 190,5. 1017, ciente do teto, vou repassar a visual. Muito bem, 2789 no solo 37, livre à direita, 1211. Direita, 1211. Papadão Vitor Índia Juliette, autorizado pelo controle Salvador Visual Especial, copia? Autorizado para Serra November Charlie Lima, 1.000 pés de altitude, decolagem pista 17, curva direita após decolagem, prossegue no corredor Axé. O transponder 01960, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. E Juliette, confirma o B2? 02? Torinho de Juliette, para o funamento de táxi, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. 190 graus com 5 nós. 3, decimal 25. 251, 3325, boa tarde, conta mais. Azul 4206 é o número 3 na aproximação, reduza para 2509. Reduzindo azul 4206. Ah, de Vitorino de Juliette, acionamento a critério, chame táxi. VR01 Alpha, down to 2,000 feet, and H1017, report for collider, clear for left, 2,100. Tuning 2,000 feet, Greenwich 1017, and report on the localizer for runway 10, clear Dallas. Amplitude 020. Voo 620, boa tarde. Voo 620, boa tarde. Prepara a saída da PUC, a transição Caju, aguarde cópia. Tu escuta. Bruno 869, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portal 612. Autorizado a alinhar e manter na 7, reparte quando pronto para decolagem, Julie. Aquilo, prossiga. Acionamento é a critério, chame quando pronto para o táxi. Paulo, eu vou 1169, está no 7, pushback acionamento. Vou 1169, portão 07, autorizado, chame táxi. Livre, chama táxi, 1169. 1620, copia? Afirma, prossiga. Autorizado para Recife, via rota do plano de voo, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva à esquerda após decolagem. Transponder 5542, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. 2370, Recife, Puca, Caju, com curva esquerda, 5542, 208, voo 1620. Bono 620, portão 5, chama então no pushback, fundamento. Chama não, obrigado. De Juliette decolou agora os 4-3, controle 120, decimal 8. 20.8, agradecendo. Índia, Julie. Controle do Salvador. Com aquele cordial boa tarde, o Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette, no meu pé, Corredor da Xerra, pode falar da Barra. Boa tarde, Farol da Barra, Índia, Júlio. Meu pé. Posso 4-6, servo o tráfego, está em Luna agora? Está a 3 milhas de Duna, é um tipo Airbus 330. Cliente, azul, 4-6. 3 horas e 50 e alterna Guarulhos. Então 3145, autorizado táxi para ponto de espera, pistão no zero, via táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 1118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Autorizado, eu posso dar no zero de Índia lá 1118, 14, 097, 3, 4, 5, Bom, 1620, portão 5, autorização, pushback, acionamento. 1620, aguarde 1 minuto para início. Puxa, a nave da companhia já finalizando 07, da taxa a cauda. Aguardo, o Valdez 020. Voo 9169 para o táxi, 175 agora, 414, altera Montinho. Voo 9169, autorizado o táxi para o ponto de espera, pistão no zero, via parte 1 no táxi Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 097, um bom voo. Parte 1, Índia 295, muito obrigado, 1017, voo 9169. Voo 1620, coordene com a equipe de solo, pode passar a aeronave da companhia Caldo, autorizado, chame táxi. Paciente, chamaram o táxi, com minha visão. Mouse. Quatro, quatro, two, one, alpha. Continua para outro, report runway 5. Will call. 2, 2107, na chegada a Mari, liberada a altitude, restrição de altitude em ISAP. Reporte no localizador. 2107, restrição de altitude, reporte no localizador, 3670. This is landing runway 10, wind 200 degrees, 04 knots. Complete land runway 10, Epsilon Alpha, 021 Alpha. Estabilizando o ILS, Azul 4206. Azul 4206, livre, ILS, chame torre 11895. 1895, Azul 4206. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4206, está a 7.5 milhas, o ILS está 110. O 4206 é o número 2 para pouso? Tráfego da frente é um Airbus 330, provavelmente vai livrar na Gol. Então continue a aproximação aguardando a autorização de pouso. Ciente, eu sou contagionista. Tá, Maquila até a intercepção, reporte para ingresso. Como tráfego 2 horas, 10 milhas, tipo é um Papa Alfa 32, mantendo 1.000 pés rumo oeste. Tráfego da 3.000 pés. Citroën de Gillette, tráfego 12 horas, 10 milhas, realizando 3.000 para 2.000 pés rumo nordeste, tipo Airbus 320. Mantendo 1.000 aqui pela linha do litoral. Reporte na DA. Contra na DA, 4206. Quatro, 206, livre pouso 10, vento 180 graus, 5 nós. Livre pouso 4206. Está condicionado, após o pouso do Embraer na curta sinal da 10, a linha mantém. Prepare para o decolagem imediato assim que autorizado. Bate 1 no Índia, 1895, Antônio. Bom dia, 20, obrigado, uma boa tarde. Portugal 021 Alpha, boa tarde. Text via Alpha, report before taxiway Juliet. Text via Alpha, report before Juliet, Portugal 021 Alpha. No solo 51, livre à direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, livrado, 5, 4, Salvador, boa tarde, Azul 4206, zero, escuta. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o portão 03. 4206. Portugal 021 Alpha, taxi by Alpha Juliet Gate 11. Taxi Alpha Juliet Stand 11, Portugal 021 Alpha, boa tarde, obrigado. Salvador, tarde, Azul 6919, Campinas 3477, informação bravo para a autorização. Azul 6919, boa tarde, informação agora em curso Charlie, mudança no teto, 1500 de teto e visibilidade 7000, essa operação visual. Copia Campinas 340. Copia Campinas 340. Azul 6919, autorizado para Campinas, via rota do plano de voo, nível 340. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5005, frequência do controle Salvador, 120.8. O Azul 6919, autorizado Campinas, conforme rota, nível 340. A saída da AEL, Leda, Motiva. Com curva à direita, aciona 5005, controle 206. Azul 6919, cotejamento correto, portão 1, não chama o trânsito de pushback, seu nome. Chamará o Azul 6919. 69 ali, mantém pistola zero. Ele mantém a 69. Salvador, boa tarde, Xané 6210, sempre está bravo. Xané 6210, dia chegada Mari, deixa para o 060. Mari 060. Pode valer, está televisando com a 5, ou Irumi? O 45, inicialmente Leda. Leda, graças. Dan 3676, boa tarde. Dan 3676, taxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, 3676. Boa tarde, 1620, após a rolagem do tráfego da companhia, Lima, mantém, pista no 0. Ele mantém no 0, bom, 1620. No 69, decolou 58, controle no 208. 608, 69. Controle Salvador, gol 69, passa 2000. Gol 69, contato radar, saída da EL, gol 360. Da EL, sabe 360, autorizaria. Daniel? Direto, Leda. Direto, Leda, obrigado. É, 3135, chame agora o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 1-2-5-1-3-3-2-5, seria para o Santos, 3-1-4-5. 3-1-4-5, correto, bom voo. Obrigado, até logo. 3190, via Mário, sexta para 2.000 peças, ajuste 1-0-1-7, rebote, localizador, Viverete. 3-2-0-10, possibilidade de uma dúvida, senhor. Autorizado, Duna, 3190. 3190, autorizado, foi de Duna, descendo para 2.000 pés, vai reportar a minha linha. Decolou 00, controle no 208. 208. Salvador, boa tarde, Gol 1620. Gol 1620, contato na DESP da PUC. PUC, autoriza a fazer Aracaju? Pode chamar direto, Jamo. Na sua escuta, aguarde. É confirme a mensagem? Gol 1620, somente direto, Jamo. Direto, Jamo, obrigado. Salvador, 6210, pode mais direto, Sátira? 6210, direto, Sátira, esse foram 50. 50, vale Sátira, Patilo, tem nível de decolagem de 7, vento 200 graus com 59. Decolou agora o 02, controle no 208, bom voo, até a próxima. 08. Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, boa tarde, contato radar, Seda Conde, suba o nível. Confirma o seu estado 150? Afirmativo, solicita voar no 030 por 1 minuto para cheque na equipamento. Para 030, sente tudo uma senha de uma foto aqui. 030, vai nivelar. Solicito. O controle, o Lima Papaquilo? Prossiga, Papaquilo. Solicita, o nível final seria o 10 para cheque de equipamento após o nivelamento. Sente, 130. Após a diversão de uma papa aqui. Já vou aqui.